Como já te disse, não devemos brincar com amor. Toda garota merece uma flor, toda garota tem seu valor. Oh yes, Macuca é assim. Toda garota tem seu valor. Toda garota tem seu valor. Toda garota tem seu valor. Toda garota tem seu valor. Só mais um. É só mais um que chega agora. Tudo muito estranho até aqui. Uma longa estrada percorri. Um novo tempo virá surgir. Só mais um que chega agora. Tudo muito estranho até aqui. Uma longa estrada percorri. Um novo tempo virá é ter você para mim e nada se discute. Amor, querida, só quero te encontrar, te amar e até demais. E eu tenho certeza que o momento chegou. O tempo me fortalece, me enchendo de prazer. Cheguei ao fim, a data está marcada, só pra me entregar de corpo e alma a você. É ter você para mim e nada se discute. Amor, querida, só quero te encontrar, te amar e até demais. E eu tenho certeza que o momento chegou. O tempo me fortalece, me enchendo de prazer. Cheguei ao fim, a data está marcada, só pra me entregar de corpo e alma a você. Seu valor. Sim, toda garota tem seu valor. Toda garota tem seu valor.